pra inovar essa galera então criou essa equipe que veio pra ficar. É explosão em todo o Pará, em São Francisco onde tudo começou. Pra inovar essa galera então criou essa equipe que veio pra ficar. É explosão em todo o Pará. Equipe Explosão, são 12 anos de emoção. Aonde chega a união tá lá, essa é a nossa galera. Equipe Explosão, são 12 anos de emoção. Aonde chega a união tá lá, essa é a nossa galera. Anda, Nil Batidão, o mais novo sucesso do Brasil. Pra inovar essa galera então criou essa equipe que veio pra ficar. É explosão em todo o Pará, em São Francisco onde tudo começou. Pra inovar essa galera então criou essa equipe que veio pra ficar. É explosão em todo o Pará. Equipe Explosão, são 12 anos de emoção. Aonde chega a união tá lá, essa é a nossa galera. Equipe Explosão, são 12 anos de emoção. Aonde chega a união tá lá, essa é a nossa galera. Anda, Nil Batidão, o mais novo sucesso do Brasil.